Eu faço rap no trampo, faço do rap meu trampo. Trampo pro rap, no rap trampo. Tô trampando meu rap, do Projão X. Intimizando praticamente o meu cortex. Remunerado às vezes, independente. Trampo igual funcionário do mês. O trampo é solo, mas soa como um coral. Vivo do que planto, sei ser rural. Mas tem mano que é osso pra transferir música igual sistema IOS. IOS não é o que define nosso plural. Tentaram me reduzir, mas aí coloquei em risco os dedos e parti. Percebi que na desses corre de pula. Ideia não formula, só se dissimula, se autotitula. Mas amigas não manipula, de postura nula. Coloca em filha, esses filha da pula. Mas antes calcula a altura. Isso divide opiniões igual ao governo do Lula. Então se articula, somos mais que poetas de linguagem chula. Quer ser um campeão que vitória acumula. Então não haja como reserva do gandula. Alguém me explica uma parada. O que é pior, destruir tudo que tenho, nunca ter construído nada. Duvida sem fim, minha mãe precisa, meus irmãos precisam, meu filho precisa, mas ainda assim eu sou a pessoa que mais precisa de mim. Se não acreditarem, tanto faz, meu medo mesmo é eu. Não acredita mais, da mesma forma que eu perdi a fé que certas pessoas iam mudar, que a igreja ia me salvar, que o futebol ia virar e que meu pai ia voltar. As vezes somente a tua flutua na lua e a brisa perpetua. Cuidado com as fitas que só tumultua e te desvirtua. Então fuja dessas falcatruas e nunca recua. Tu tá continua, que a hora necessária evacua. Tenha fé, nunca se polua na rua. Seu tempo construa, lute e evolua. Ao vencer poucos dirão, aê cê conseguiu. Ao falhar vão apontar, você caiu. Deus te deu um dom, então retribua, viu? Quem não luta, morre. Acredite no seu corpo. Porque quem não luta, morre. Acredite no seu corpo. Porque quem não luta, morre. Acredite no seu corpo. Porque quem não luta, morre. Acredite no seu corpo. Completamente triste enquanto não parar de viver pela metade. Plantamos e colhemos, temos o que demos. E como sabemos que nossos planos vão dar certo? Não sabemos, é. Temos que lutar e acreditar pra alcançar tudo aquilo que queremos. Tudo aquilo que queremos. Acredite no seu corre.